essa é pra você entrar no clima do Rocha. Itza! Você é toda vingosa, seu perfume tem um cheiro que nem pétala de rosa. Estou tão apaixonado, o que eu quero é ter você, queimando meu corpo todo, me matando de prazer. Deixa eu apertar seu corpo e te chama de paixão. Queima tudo, minha gata, acende meu coração. Sei que você tá querendo, vem logo me dar um beijo. Gata, menina gostosa, quero matar meu desejo. Só quero te amar, só quero te beijar, só quero te amar, só quero te beijar. Assim! Epa! Gata, menina, eu te quero, você é toda vingosa, seu perfume tem um cheiro que nem pétala de rosa. Estou tão apaixonado, o que eu quero é ter você, queimando meu corpo todo, me matando de prazer. Deixa eu apertar seu corpo e te chama de paixão. Queima tudo, minha gata, acende meu coração. Sei que você tá querendo, vem logo me dar um beijo. Gata, menina gostosa, quero matar meu desejo. Só quero te amar, só quero te beijar, só quero te amar, só quero te beijar.